Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e vou estar aqui aproximadamente de uma hora para poder levar até si grandes músicas portuguesas, claro. Então, vamos nesta primeira parte começar por recordar algumas músicas que já tiveram o seu destaque na sua época. Então vamos começar por recordar Pedro Abrunhosa e os Bandemónio com a música Socorro, uma música extraída do seu primeiro álbum chamado Viagens. E então, continuando a fazer uma viagem pela música, vamos a seguir recordar Quinto de Bill com a música Menino. Quem não se lembra também desta música, certamente poderá não se estar a recordar, mas assim que ouvir, certamente vai se lembrar da sonoridade dela. Depois então, para terminar uma sequência de três músicas, vamos checar com Rádio Macau, Amanhã é Sempre Tarde Demais. E então, para que não fique tarde demais, vamos à música. Claro, porque é esse o fundamento de você estar aí, assistir a esta rádio e a este programa Portugal Musical. Seduzir e encantar são coisas novas para mim. O que eu gosto mais contigo, se queres saber o que eu acho. acho é que consigo ser homem sem dar o mais macho. Já não como há 5 dias, não durma mais de mim. Desde que te conheci, a minha vida é como 2 passos, dias a pensar. Já não sei o que fazer, eu não quero acreditar o que foi acontecer. Eu sou burro, estou a apaixonar-me. Música portuguesa, o sucesso passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. sono. Entre saída e se morrer, com um trago que abandono e gosto a outro sabor. Dizes-me até amanhã que tem de ser que te vais, só que amanhã sabes bem é sempre longe demais. Dizes-me até amanhã que tem de ser que te vais, só que amanhã sabes bem é sempre longe demais. Fechada, chega a hora do cansaço, vai-se o tempo desfiando em anéis de fumo baço. Acendo mais um Continuando então na nossa digressão pela música portuguesa, agora vamos ficar com mais algumas músicas. Mas antes quero-vos confessar que eu neste momento estou mesmo ansioso por ter o verão. Porque o que eu gosto mesmo é do verão e não destas temperaturas frias e úmidas que se fazem sentir em Portugal nesta época do ano. Mas até lá temos que aguardar então pelo verão. E adoro mesmo aquelas praias da zona norte do país, e ao mesmo tempo que estou a levar com o sol, a ter uns banhos de bronze, adoro a pronúncia do norte, adoro mesmo ouvir aquela pronúncia do norte. Mas agora vamos então à música. Vamos ficar com uma fúria do açúcar. Cuidado com os diabetes, claro. E a fúria do açúcar vai nos trazer Eu Gosto É do Verão. E depois vamos ficar com a voz do Rui Raminho, que dá a voz ao projeto Grupo Novo de Rock, mais conhecido pelas siglas GNR. E desta vez tem a participação da Isabel Silvestre e a música é Pronúncia do Norte. Então vamos ficar com a Pronúncia do Norte e com a Fúria do Açúcar. Eu Gosto É do Verão.

do fado vulgar do fadista. Como repararam, vamos agora à pequena rubrica Tempo do Fado, Lugar do Fadista. Então agora vamos recordar a voz do Fernando Farinha, Amor Velhinho. E depois vamos ficar com a voz de outro Fernando, mas é o Fernando Machado Soares, com a música Fado das Andorinhas. Então, e é assim que nós vamos correndo aqui o nosso Portugal Musical. E por acaso, se quiser, tem a possibilidade de mandar um e-mail para mim mesmo a dizer o que acha, o que pensa, ou o que gostava que este programa fosse, caso não o esteja a agradar na sua plenitude. Então, poderá fazê-lo então para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. É o e-mail pela qual você pode contactar-me e dar a sua opinião, o seu parecer deste programa, que eu pretendo que seja do seu inteiro agrado. Então agora vamos ao Fernando Farinha e depois ao Fernando Machado Soares. Casinha singela, todos os dias, os dois muito agarradinhos, vão pôr-se junto à janela. Ela a sorrir para ele, e ele a sorrir para ela. Pela tardinha, lá vão com passo arrastado, ao jardim que fica ao lado, da igreja que os casou. E quem os vê, tal como eu vejo, diz sempre em ar de gracejo. Deus os fez, Deus os juntou. Durante a noite, como não temem ladrões, deixam a porta encostada. Na felicidade, que é a riqueza dos dois, por ninguém será roubada. E melhor que a felicidade, não há lá dentro mais nada. Quem ali passa pergunta sempre aos vizinhos se este casal de velhinhos teve filho algum dia. Não têm filhos, porque Deus viu lá do céu que o grande amor que lhes deu chega bem para a companhia. Thank you. meus olhos se aparta dos teus, não me caires mais, porque os meus olhos se aparta dos teus, não me caires mais. Continuando então com o trinar das guitarras e com o som calmo e melancólico das violas, vamos ficar agora com a história do fado do Nuno da Câmara Pereira. Depois então vamos ficar com o Vasco Rafael. Ai fado, ai fadinho. E são assim as nossas peregrinações pelo fado, pelas guitarras, pela viola. E depois então, destes dois fados, vamos partir para a parte mais ritmada do programa Portugal Musical. Já sabem, deste lado é Leandro Amador e faz companhia todas as semanas aqui durante uma hora a levar até si boa música portuguesa. Então, vamos ao fado. É uma trova tão bizarra como a brilhante chama de um fanal. É bem na catedral de uma guitarra, divino Padre Nosso em Portugal. Trova nascida, não sei de que autor, canta a

agora é que vão ser elas. Para aqueles que não me conhecem, sou Tiago Silva de Dornelas. De umas paisagens tão belas, essa aldeia que é tão linda. Essa aldeia que é tão linda, concelho de Pampilhosa e distrito de Coimbra. Coimbra, essa cidade de estudantes. Essa cidade de estudantes transparece o seu encanto em todos os seus instantes. Tenho amizades distantes. Tenho amizades distantes, o que vai sempre doendo. O que vai sempre doendo, mas nunca me vou esquecer da Vila do Tortuzendo. Parece que te estou vendo quando acordo pela manhã. Quando acordo pela manhã, belos momentos passei na cidade da Covilhã. Eu jamais me esquecerei. Deixo aqui um forte abraço às terras onde passei. De uma forma especial, deixo aqui um forte abraço para todos em geral. E agora, até ao final deste programa, vamos ficar com a voz do agrupamento musical Starlight e com o mix na qual intitularam Bailando. Então nós vamos bailando até ao final deste programa, depois partiremos para as despedidas oficiais. Espero que você tenha gostado deste programa que levei até si com esta seleção musical feita a pensar somente em você. Sabem como é que se anima uma noitada mais uma pinga. Vai mais uma, vamos brindar à nossa maneira. Mais uma pinga. Vai mais uma, se há gente boa, a nossa primeira. Se há gente boa, a nossa primeira. É livrar desses bichinhos que roem às escondidas, que se juntam aos grupinhos criticando nossas vidas. Que se juntam aos grupinhos criticando nossas vidas. Eu detesto cavalheiros que na ausência dão piadas. Eu detesto cavalheiros que na ausência dão piadas. São como cães sorrateiros que a falsa pegam dentadas. São como cães sorrateiros que a falsa pegam dentadas. Olê, olá, falam tudo pela cara. Olê, olá, na cara não dizem nada. Olê, olá, a doença da censura. Olê, olá, é cancro que não tem cura. Mais honesta e engraçada, e que seja menos injusta. Que seja menos injusta. Só milhões a trabalhar, só milhões a trabalhar. Os outros vão engordando à minha e à tua custa. Os outros vão engordando à minha e à tua custa. A gente rola, rola, rola, rola, rola, vai enchendo a barriga desses grandes comilões. Ninguém, ninguém, e ninguém controla os truques engenhados desses grandes tubarões. A gente rola, rola, rola, rola, rola, vai enchendo a barriga desses grandes comilões. Ninguém, ninguém, e ninguém controla os truques engenhados desses grandes tubarões. Truques engenhados desses grandes tubarões. Truques engenhados desses grandes tubarões. Eu acho que o ciúme tem aroma de perfume que cheira a feição. Antes mulher ciumenta que uma dessas rebugenta que raia sem ter motivo. Tu estás de parabéns se essa mulher que tens se preocupa contigo. Dá beijinhos, dá. Dá beijinhos nela. Dá beijinhos, dá. Que este ciúme é prova do amor dela. Dá beijinhos, dá. Dá beijinhos. este baile, minha gente, a ele ninguém resiste. Este baile, minha gente, a ele ninguém resiste. Que até faz ficar contente, é quem passa a vida triste. Que até faz ficar contente, é quem passa a vida triste. Venham Manés e Marias, pois vamos todos bailar. Venham Manés e Marias, pois vamos todos bailar. Que esta vida são dois dias e temos que aproveitar. Que esta vida são dois dias e temos que aproveitar. Foi um prazer eu estar aqui na sua companhia e poder levar até si uma hora repleta de boa música portuguesa. Eu espero que você tenha se agradado da seleção musical que eu preparei para até si e pensar somente em você. Então, dois, oito dias, estarei cá de novo para mais uma hora de uma boa seleção de música feita em Portugal. Já sabe, pode enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com, e será um prazer retribuir a resposta ao agradecimento do e-mail chegado aqui, vindo daí desse lado da sua parte, claro. Então, em nome de Leandro Amador, em meu nome pessoal, claro, e em nome da equipa desta sua rádio, um beijo a todos e até hoje, 8 dias, se Deus quiser.